mão pra cima da cabeça. Acontece só antes que algo te aconteça. Dormi no ponto, caiu no combo. Não custou barato, custou meu tempo longo. Não é confronto, não estava perto, não estava pronto. E não custou barato, custou meu tempo longo. E não custou barato, custou meu tempo longo. Fichado por causa de baseado. Perdi a conta do ciclado. Lixado, pobre do coitado. Faça, os homens querem te encontrar. Fui, pra ministrar, eles querem te levar. Mas não querem carro gringo pra falar pra averiguar. Su, fui. Sangue bom. Nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais vai descolar. Pra mais tarde fazemos a cabeça. Sangue bom. Nem tudo foi confiscado. Dormindo no ponto, caiu no croto. Não custou barato, custou meu tempo longo. Não é conflito, não é confronto. Não estava perto, não estava pronto. E não custou barato, custou meu tempo longo. E não custou barato, custou meu tempo longo. Eu sempre vi dizer que a juventude de hoje em dia está lacada, drogada, parada, alienada. Mas o que falta os responsáveis pelo progresso do time coming? Mas o que falta os responsáveis pela lei ou pela ordem? Mas que ordem? Se a ordem dificultar, se o que se vê do povo, o velho se ficou na mão. E esse lance é a sua, já dormindo no chão. Sem poder! Vou dizer pra todo mundo que aqui é mate ou morra. E os políticos querem que você se foda. Fichado por causa de baseado. Perdi a conta desse quadro. Lixado, pobre do coitado. Faça, os homens querem te encontrar. Na beleza lá, eles querem te levar. Maloqueiro e carro gringo, vou falar pra averiguar. Su, fui. Sangue bom. Nosso sócio diz que não vai ter pra cá. Pra mais vai descolar. Pra mais tarde fazemos a cabeça. Sangue bom. Pra cima da cabeça! Da sua vida.